Jesus Cristo é. Só Jesus Cristo é. Só Jesus é o nosso único intercessor. Alguém pode orar 100 vezes em nome de Maria, Aparecida ou Conceição, mas eu sei que Deus não se agrada de tal oração. Alguém pode orar 1000 vezes em nome do Padre, de Pedro ou de João, para Deus é ignorância tal oração. Alguém pode subir no mais alto monte, orar de joelhos e se arrastando, bem intencionado, fazer sacrifício e promessa. É tudo em vão, tanto sacrifício, pra chegar a Deus o caminho é Cristo, é só Ele o nosso único Jesus Cristo é. Só Jesus Cristo é. Só Jesus é o nosso único intercessor. Só Jesus Cristo é. Só Jesus Cristo é. Só Jesus é o nosso único intercessor. Maria, Aparecida ou Conceição, mas eu sei que Deus não se agrada de tal oração. Alguém pode orar 1000 vezes em nome do Padre, de Pedro ou de João, para Deus é ignorância tal oração. Alguém pode subir no mais alto, orar de joelhos e se arrastando, bem intencionado, fazer sacrifício e promessa. É tudo em vão, tanto sacrifício, pra chegar a Deus o caminho é Cristo, é só Ele.